Chegou a nossa vez. A nossa noite. Nossa vibração. O nosso show. Já tudo pronto pra começar, galera. Levanta a latinha aí. Opa! Quem é que quer ficar chapado? Levanta a latinha. Quem tá chapado, levanta a latinha aí. Vamos que ele está aqui e veio pra dar um show pra vocês. Ei, produção, deixa tudo no escuro, por favor. Isso, obrigado. Agora, vocês têm que interagir. Tira o celular do bolso aí e filma pra postar lá no Instagram, @TomixOficial. Vamos que o bruxo está pronto e já podemos começar. Vai começar, Tomix! Tá filmando? Então, a partir de agora, ele vai mostrar mais uma vez porque ele é o bruxão. O bruxo. O seu jeito único e inovador fez com que ele chegasse ao sucesso, graças a Deus e a sua humildade com seu público. O bruxo. Vem aí, o DJ que vocês esperavam. O DJ bruxo. E pra gente começar a pressão, todo mundo joga o bracinho pra cima. Todo mundo jogando assim. Hey, hey. Opa! Vai começar a acelerar tudo na arena do complexo. Flamengo, dá um grito pra mim aí. Só quem for do Paysandu, dá um grito pra mim aí. Só quem for do Remo, dá um grito pra mim aí também. Bora começar a levantar esse astral do Mix. Libera aquele batidão. Joga tudo. Não tem hora pra chegar em casa, bota as duas mãozinhas pra cima. Ou melhor, bota o celular pra cima, todo mundo bota pra filmar nessa parada aí. Bota o celular, bota pra filmar que o bruxo tá aqui. Ô bruxo! Todos os canhões. Tá preparado? Explodiu. Só quem tá feliz levanta tudo aí, galera. Investi tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram. Eu quero baixar o som pra vocês cantarem. Feliz pela vitória do Flamengo aí! Vou baixar vocês! Um, dois! De novo! Pode chorar! O bruxo bota pra fuder. Eu sento e me acabo. Vem mulher, é só sentar. Eu sento e me acabo. Vem mulher, é só sentar. Eu sento e me acabo. Pega fogo! Eu sento e me acabo. Eu sempre sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Pra galera que tá, Hugo, toma aí! Mas veio você. Fez o quê? Só quem vai amanhecer bebendo vai cantar. Mas veio você. Quem tá amanhecendo de ontem também vai cantar. O que é o vocês, amor? Um, dois, três, vou. Do bruxo vem. Pega fogo, marambaia, que o bruxo tá no ar! E o meu coração bate forte. Bateu forte por ti. Muito forte. Ao teu lado agora eu sou. Jabuti da explosão também tá presente comigo. Amor, louco amor. Acelera tudo, acelera tudo, acelera tudo. Pega fogo, bagulho. Explode o bagulho. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa. Minha amiga Patrícia, no primo Eric também com piranha. Botei uma o bruxo. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma, vai no chão. Toma, vai no chão. Toma, vai no chão. Toma, vai no chão. Toma, vai no chão. Essa dispensa me mata. Você de novo aqui. Pode falar! Porque não me diz o teu nome. O bruxo. Eu quero te amar. Pique, pique, e ser pique, feliz. Pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique. Vocês são foda, hein, velho? O Tom Mix tá na área e tá botando na pressão. O Tom Cadê tá a torcida do Paysandu? Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha. Cadê a torcida do Leão, Marino? E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão. Vai batendo, vai batendo, vai. Fórmula 1, o sucesso tá acelerado. Hey! Hey! Pega fogo. Roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai pra vocês cantarem comigo. Na sala, no chão me deito. Fala o meu parceiro Maurício, Mal Mal dos Eternamente. Tá toda a galera aí da Praça Tranquedo Neves. Obrigado, meu mano, tamo juntando. Alexandre da Marambaia, Lunetinha. Canta, canta, canta. Vocês! E o bruxo? Me provocou, tudo mudou, se prepara. Quem é que merece? Quem é que merece? Pode cantar! Porque eu mereço. Toca um DJ Tomix, o bruxo da galera. O bruxo. Olha o romantismo tocando pra galera aqui na Marambaia. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Obrigado, Fredzinho da Unimed. William Félix também. Na mesma hora. O nome dele é DJ Mike. Tchau. Fica com Deus. Quem sabe canta. E de vez em quando, boa noite. Vocês. Sente meu. Lembra a gente no começo. DJ Filho! Bora, Hugo Machadão! Vai pegando tudo aí, mano! Onde é que eu encontro a rave do Tomix? Onde é que eu encontro a rave do Tomix? Onde é? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. E aí, meu parceiro Magno da Nike! O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Uma canção de Ninar com canhões. Já tá mil graus, gera! Já tá pegando fogo aqui na rave do bruxo! Tá pegando fogo, fogo aqui na rave. Tá pegando fogo. Daquele jeito, chama o DJ Tomix que agora ele é bombeiro. Vou apagar o fogo, vou apagar o fogo, vou apagar o fogo. Eu quero mais pólvora, mais pólvora. Bruxo, bruxo, dispara. Explode o bagulho. Explode o bagulho. Hey! O Wallace da Guanabara e a galera da remoçada do Jaderlândia. Muito obrigado também. Espacando tudo! E aí, Cássio? Agora, pai! Toma na pressão! Toma na batida, na batida, na batida! Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo bora. De joelhos pra nos me proteger. A vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, se saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Quem é que tá separado, joga o bracinho pra cima, quem tá separado aí. Só quem tá separado, joga pra cima e canta. Perfeitos momentos, quando juravas amor, que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Não sei porquê, não. E o Renanzinho Miranda canta. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Isso. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz não eu. Virou ilusão. Cima, quem tá feliz aí no meio? Mochila nas costas, radinho na cintura. bonezinho pra trás. Bonezinho pra trás, só caçando puca. Bonezinho pra trás, só caçando puca. Mochilando as cantas, radinho na cintura. De presente com a tchuca na garupa. Só quem é na paz, levanta a mão. Quem tá solteiro também pode levantar a mão pra mim. Bate na palma da mão todo mundo. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Quem é que tá solteiro aí no meio? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. E aí, meu parceiro Igor da Nike da Panelinha. Gostosa, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. E quem tá casado, levanta. Quem tá tomando uísque, quem tá tomando cerveja, levanta tudo e vem. E ela me chamou e falou que gostou e quer. Vem assim, compadre, vem. Vem com o Tom, vem. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou com esse FM, chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou com esse FM, chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamado de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Faz fotos lá no meu camarim. Senta, senta, senta, vai. Vem, vem, vem. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu... Bora, meu parceiro Neto, bora, filha, é mais uma. Usado Loratio pra Doc, sempre trajado. Jabuti explosão, tá comigo, explode tudo, meu filho. Consequentemente vai rolar um pente certo, tu me indica. O Tomix, ele é foda. Cozinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho. Tá... Olha, galera, tá chegando dia 24. O bidê do Bravo Sound. Alô, Carlos Pop, aniversário do Bravo. E vai ser estouro, meu som, Tomotivo. Chama ela pra fugir. Chama ela pra fugir. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o bruxo. Cadê o grito das mulheres santinhas aí no meio? As mulheres que não traem por nada, cadê? Tá aí no meio. Vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. Pode vir, pode vir, pode vir. Bora, Nini, paradão. Só, só, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Família Ferreira tá junto comigo, obrigado, família Ferreira. Para, para aqui. Obrigado também o Railson do Cruzeiro, o Luan Andrade junto com o DJ deles. O bruxo, o bruxo. Bora o William, ele é o lado da primeira dança. Seu único amor. O bruxo. O Leite Lorde, o Gato Negro tá junto comigo, o Anjinho dos Passageiros, é o DJ Anjinho, tá junto comigo, Lene, Gisele, Michele e a Carol, as gatas tops do Lorde Sul, o Alexandre da Marambá e a Netinha também. Mole porque eu tô de grocada, se eu passo de roda ela joga na minha cara. Caneta azul, azul caneta azul, chamada de minha letra. Caneta azul, azul caneta azul, chamada muito que eu quero ouvir. Quem tem amigo que já foi corno na vida, mas só que ele separou daquela mulher e tá solteiro nessa porra aqui na rave. Levanta a mão daquele cara! Idiota. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Gera. Idiota. Joga pra cima. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Levou chifre pra caralho, tem que sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. Vocês. Quer ser minha amiga. Vai tomar no... E na bucetinha. Vai já 16. E na bucetinha. Vai ser 24 aí. 18ão. Do Spacaxana. Do MTM Marituba. Casa do caralho. Obrigado, Gabriel Nunes. Também. Alô, Gabriel Nunes. Se fuder. E vai se fuder. Quer me dar buceta? Traz uma amiga com você. Quer me dar buceta? Traz uma amiga com você. Quer me dar buceta? Traz uma amiga com você. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei. Faz o seguinte, quer da paz, quer do amor, joga a mão pra cima que eu quero ver nessa parada, todo mundo levantando a mão, todo mundo acendendo o celular, quem tá com celular, tira ele do bolso aí, por favor, tira aí, mano, tira aí, tira do bolso, bota pra filmar, pra postar lá no Instagram, quem gosta de fazer fumaça, a luz tá lá em cima, todo mundo que quer muita saúde 2020, todo mundo que tem muitos amigos, bota a luz lá em cima, todo mundo, bota a luz, todo mundo com a luz lá em cima, na moral, vamos simbolizar a paz, quem é da paz, bota a luz lá em cima, todo mundo! Que não tem hora pra chegar em casa, levanta também! Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje balança o celular pra um lado e pro outro, porque esse show aqui é único. Só vou gastar energia pra cada brincar. Apresentação tem uma novidade diferente, claro. Então, comigo então, não me abandona não. Eu quero ver vocês cantando bem alto, vai. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra. Alô, Wesley, alô, meu parceiro Levi, alô, Batman. Isso faz falta no Ítalo dos Arrastados. Obrigado, meu primo Eric, ele e a Patrícia também. São amigos particulares do Tom. Bota a luz lá em cima, só quem é da paz aí. Eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Eu quero ver todo mundo filmando pra ficar bonito aqui na Arena do Complexo. Estátuas e cofres e paredes pintadas e nem sabe o que aconteceu. A gente sempre torce pelo sucesso, pela vitória do próximo. Mesmo que o próximo jamais possa pensar em ti, no sucesso lá em cima. Mas você tem que lembrar que você tem um Deus maravilhoso, que é maior do que tudo, maior que todos. É só o vento lá fora. Pode cantar que tá bonito, é de você. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui, eu vou dormir aqui. Estou com medo. Tive um pesadelo. Vence. Só vou voltar depois das três. Meu. Quem é da paz vai jogar. vocês. Tá bonito, tá lotado, segura aí. É... Porque se você... Bota o celular em cima, todo mundo. Bota o celular mexendo em cima, o celular mexendo em cima, todo mundo. Todo mundo com o celular mexendo em cima, na moral, na humildade. Todo mundo batendo o celular pra cima. Epa! Mexe pro lado e bruto. Mexe pro lado e bruto. Mexe o celular. Prepara pra acender tudo, produção. Faz um lutinho. E doida! E doida! E doida! É a rave na parada, bruxo! Sai do chão! Boca tancada, ronca gelada, boca ficada, roiate. Nague tancada, tanca gelada, aquecitada, roiate. Uia wakana, nehebi uia, na cacedina, roiate. Eu não sei se é verdadeira, só sei que é sucesso, a rave! O bruxo. O bruxo. Na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Muito obrigado, DJ Leite. Lordes, passageiros da nave. As gatilhas top do Lorde Sul. Tá junto comigo, o bruxo. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Tá namora não dá. E as minhas tops? Namora não. GDV tá junto comigo, tem moral. Você quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namora dá não. Namora não dá, namora dá não. Você quer ela, mas meu pau quer um montão. A parada esquenta! Quem tá chapado aí no meio, levanta a latinha pra mim. Eu tô gostando de uma prostituta. Tu tá onde, desgraçada? Eu tô na rave com uma prostituta. Ai, que gata. Ai, que puta. Toma bazuca. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o bruxo. O Alexandre, o gato negro, o anjinho dos passageiros. Bora, Alexandre da Marambaia, bora pra cima, Netinha. Olha o bruxo. Ei, oh. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. O bruxo vai te pegar. Eu era uma menina e você não se importava. Minha serva nova. A lugarga dos passageiros, seu mê. Agora que cresci, você não para de olhar. Tá um inferninho, hein? Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Canta aí, canta aí. É. Jabuti da explosão. Eu te amava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava. Jabuti é o bruxo. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama. Só quem tá feliz, a torcida do Flamengo vai cantar. O bicho caiu, posso ver. Só do Flamengo. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. O bruxo toca o terror. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Eu tô com o Tomiri, que cê novinha me adora. Eu tô com o Tomiri, que cê novinha me adora. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Eu vou estar junto com esse MC dia 14 agora, galera. Véspera do feriado lá no Arém. A minha apresentação começa às 4 horas da manhã. Porque logo cedo eu vou estar em Castanhal. Esse MC, MC Tropê, vai estar junto comigo. Epa! Não encontro toda puta há muito tempo. E ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Eu troco, não passa. Troco, não passa. Ela troca. Velho Quinho do Bar, que é a furada dos eternamente. Cadê o mal, mal do mamão? Não passa. Troco, não passa. Só foda, só tá me dando mole porque eu tô de gofoda. Se eu passo de onda, ela joga na minha cola. Safada. Dia 20, aliás, tá chegando 23 anos da nossa família Explosão, dia 15, o aniversário deles. E eles vão comemorar também com o DJ que eles dão valor. O Bruxo. Obrigado, meu parceiro Júnior. Rei do queijo tá fechado comigo. A rave do Tomix, onde é que eu encontro? A rave do Tomix, onde é que eu encontro? A rave do Tomix, onde é que eu encontro? A rave do Tomix, onde é? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Quem foi que fez a prova do Enem aí? Dá um grito pra mim nessa parada aí. Quem acha que se deu bem hoje, dá um grito pra mim nessa parada, tá comemorando aí. Quem é, quem é, quem é, quem é? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Mas tem uma mulher que ela mandava mensagem pro cara todo dia, o cara não correspondia. E hoje ela tá solteira, tá com outro, ele tá correndo atrás, mas não tem nada pra ele. Quem é que tem uma mulher decidida aí? Dá um grito pra mim! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Gostou? De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Dá tchau em cima assim, ó. Tchau. Fica com Deus, bebê. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo. E você nem tchum. Lembra a gente. Aline Paradão e Renan. Da minha língua dando volta no seu beijo. Vai que ele volta, vai. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa. E aí, Lúcio Miguelini, Paradão, tá junto comigo, junto com o Bruxo. Yasmin, Glaucia, Luciano Reis. Alô, Luciano! O Bruxo. Cafuné no cabelo, vigil... William e a primeira dama, espacando tudo. Talvez a barba vai me arranhar. Na moral, só quem tá solteiro vai cantar pra mim aqui na Arena do Complexo. Nem precisa pagar. Vocês! Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Bota a latinha em cima, a latinha assim, senhor. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Só tem Tijuca e Glacial agora, né? Sub-Zero já foi embora. Ontem batemos o recorde de 500 pacotes vendidos lá em Marapuri. E hoje não tá sendo diferente. Eu acho que a rave explodiu, pai. Opa! Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. A humildade que faz a força sempre. O Bruxo. Fizeste tudo, fizeste tudo. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Eita, DJ filho danado! Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais. Preciso ter você. DJ Wellison, tá junto comigo lá do Norte Sul, valeu, Alô Leite! Diz que não vai. Estou dividido. Desde que ela voltou. Dessa vez o Bruxo tá gravando tudo. Certo. Jogador do Cruzeiro, o Juan, jogador do Barca, e também o Paco, tá junto comigo, obrigado pelo carinho. Banda NSYNC, uma pancada de sucesso. Andei mostrando seu retrato. hits que tu queria, Eric. Tá aí, Patrícia, do coração de vocês. Eu te seguro, nem lembro de você. Canta aí pra mim, vai. Já esqueceu, boy? Eu? Já tá até com outro, né, danada? Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho. Toda a família GDB também tá em peso comigo. O Leonardo, paralelo. Tá iluminação deixando tudo bonito. DJ empresário é tudo, cara. Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esquecer. E as meninas top, GDB também. Obrigado, top, estamos juntos, meninas. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Família Vitória, tá presente comigo. A galera da Vitória. Alô, DJ Mike. Aquele sentimento. Sentimento tu tem? Orgulho de momento. Tatuagem aí! Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Em mim. Cuidado com o Cássio, viu, Mike? Tem o seu nome em mim, escrito numa tatuagem de amor. Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. Lembra do Ruby Laixa e Alexandre? Manda 007. Opa! Renata do Shark Saudi também. Não está sendo fácil, é difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. E também o nosso parceiro Pedro. Alô, Laia, alô, Pedro, vem comigo. Quer me ver, bebê? Vem me ver. O bruxo. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo. Empresário Jaime Mota. William Spock Abad. Tá até controlado hoje, né? Eu te amo. Luane, foca também. Vivo sem você. Só tem gente boa. Você não é só o Domingo se tocar que ele fica assim, pra cima. Me perdoa, porque eu te amo. Eu não vivo sem você. Eu sou eternamente. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui sem teu amor. A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia. Mas bate a vontade aqui de te ligar. Pra saber a resposta, se pra mim você vai querer. gente, mais uma do Neto, mais uma do Filho, mais uma do meu amigo Júlio do Queijo. A rave a bordo, vem aí! Rave do Domix! Em fevereiro tem a cervejada do Bruxo! É, gostamos de DJ fazendo tudo isso. Não precisa aparelhagem. Hey DJ, oh, yeah. Play a song. DJ, oh, yeah. Play a song. Marambaia, do presente. Alô, Jabuti, explosão! Explode, Jabuti! Eita, meu irmão! Chega de ficar. Segurou! Meu bem, eu te avisei. Dum, dum, dum, dum, mix. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Te avisei, hein? Jabuti! Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Aí o problema é seu. Toma na batida, meu bruxo! E a galera do camarote tá curtindo tudo aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu pelo carinho! Filho de Wellington, Beto Nuno no Nova União, lá em Marituba. Vai ser explosão total. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito que tudo acabe assim. Grita, bebê! Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Detona! Eu não vou te deixar. Um abraço aqui pro Bolinho e o Pedrinho do Tchaka. O nosso amor. Chudo gol. O bruxo. Mas eu faço o que for, meu bem. Sem teus beijos eu sofro demais. O bruxo. O bruxo vai te pegar. Aí tu fala assim pra ele. Então tudo bem, você decidiu pensar na... Tá sofrendo, Leandro? Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Dá um sinal pra ela. Não é o final, a gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho não pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve, não se abre mão. Todo mundo tá vendo. Tu manda áudio pro ex. Vida, te faço feliz. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. O bruxo. Mas o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor? Já fiz mil declarações e você sequer notou. Chamar atenção e me reaproximar, descansando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Aí tu diz! Eu já fiz. Espera que ele volta, tá, bebê? Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Se um dia você vai mais forte emoção, quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Lá vem mais uma pra galera! Bem-vindo, Domixe! Essa que é moral, a galera curtindo as marcantes. E o Domixe vai arrepiando tudo pra vocês aqui na Marambaia. Diz pra mim, diz pra mim, diz pra mim. Porque você mexeu com meu coração. O bruxo. Meu amor, a vida inteira sonhei em ter você pra mim. Meu amor, o que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer. Muito obrigado, os Eternamente! Alô, meu amigo Alexandre, a netinha! Todo mundo, os passageiros também do Alô Longe. Alô Leite. Opa. Eu quero duas mulheres pra dançarem agora aqui no mini palco. Quero batida, quero batida, quero batida, quero batida, quero batida, primeiro batida. Agora é com vocês, mulheres, quebram. Ela no bailão, tá quebrando tudo. Ela aqui na rave, tá quebrando tudo. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Ela no bailão, tá quebrando tudo. Ela no bailão, tá quebrando tudo. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Que isso, novinha? Tá dançando muito. Então vai desse jeito, vai desse jeitinho. É bola bem gostoso, pro DJ Tezinho. Então vai desse jeito, só não pode parar. É bola bem gostoso. O mix e bota pra doidar. Senta, senta, senta, só não pode parar. Senta, senta, senta, a budinha pra lá e pra cá. Senta, senta, senta, só não pode parar. Senta, senta, senta, a budinha pra lá e pra cá. Chão, vai! Alô, DJ Leite, tá comigo, homem da loja, meu irmão! Sai da frente que os caras chegaram aqui! Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Nós tumulturge, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistentes, não foi nada diferente. E no final do baile, ela deu a chefe pra gente. Assim é que eu gosto. Assim é que eu gosto. Quem são vocês dois? Eu sou o Tomix. Guga. E esse aqui é o Gera. É o MCPR. O Bruxo! Risada! Cadê o grito das mulheres solteiras aí no meio? Pam, pam, pam! Foi minha, a culpa foi do Jabuti. Deixa deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, se quiser dançar, pode dançar, hein? Eu tô vidrado em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. E a Carol tá quebrando tudo aqui. As gatas top do Lorde Sul, vai, Carol! Em fevereiro, o bloco do bruxo. A rave tá rolando e o Tomix tá pra negócio. O bruxo tá tocando, o Tomix tá pra negócio. Vai no chão, vai mexendo, vai no chão, vai mexendo, vai no chão. Quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Comigo que você é o piloto e o Mau é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá... E tu, Aline? Vai dar ou vai descer? Bora, Igor da Nike, bora tomar uma, tá gravando vou tudo descer, aqui. Eu vou deixar. Girado pros sons automotivos, Igor! Vai dar Igor da Nike, da panelinha! Vai descer, eu vou deixar vocês também. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não... Eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Quando o DJ Guga toca, a chapa esquenta. Quando o DJ Guga toca, as meninas ficam fogueta. E quando ele perde, ela faz assim, assim, assim. Que tem amiga safada aí no meio, dá um grito. Bunda sobe, bunda. Que tem amiga santinha aí no meio, dá um grito. Vai, bazuca. Ela chegou e eu vi de longe. Ela chegou e eu vi de longe. Cabelo grande de Marquinhos silicone. O cabelo grande de Marquinhos. 17, DJ Edson. Lá do União, lá em Marituba. Tira o espírito do corpo, Brasil. Vem pro baile. Como ela vem pro baile. Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens. Vem com pouca roupa. Quem é que tem tatuagem? Levanta a mão. Disputa lá na 17. Agora é duelo do bubum que desce. Do bubum que desce. Do bubum que desce. Do bubum que desce. Eu quero ver qual que mais mexe. Levanta a mão aí. Só quem vai acordar muito doido, levanta a mão aí. Quem não vai vai dormir hoje, segunda-feira, também levanta. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga a mãozinha pra cima. Eu disse um, dois, sai do chão, que sai do chão. E doida. Pra cima. Isso é o gigante, o boizinho, que tá no paletinho e quer tá de ladinho. Infecciona por canal o som desse frontinho. Já pode ser DJ, tá, bebê? Alô? Primo Eric, tudo bem? Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra... Todo mundo tem um parente cachaceiro. Tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela é bola gostosa, só que já deu pra você. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu tá sentado e eu tô levado. E quem mandou você brincar? Chama o tio, senta lá. Prega funk! Prega funk! Feira tem gravação do DVD da Rave do Tomix no Arém. DJ Cedinho Cedielson lá do Príncipe Retrô. Os DJs da Rottweiler. Os DJs do Robson. Tem mais DJ. Tu, Lelé. Tem o Darlan. Caralho, são 40, DJ. Te liguei, deve estar ocupadinho. Todo mundo levantando a cachaça lá em cima. Todo mundo levantando a cachaça lá em cima pra ficar bonito. Todo mundo levantando a cachaça aí no meio. Ô, bruxo! Quem tá bebendo aí? Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Hoje eu vou ficar louco. Os passageiros da nave alugada tá top também. Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar uma da Sução. Chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão. Junto, Bartê! Ela vai no chão, ela vai no chão. Sim, eu vou ficar loucão. Quem tá doidão, levanta a mão aí pra mim! Ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Só quem tá curtindo o porre de boa, levanta tudo aí, galera. Perder você no ar, na certeza de um amor. Me achar um. Vou baixar o som, hein? Pois sem ter teu carinho. Sinto sozinho. Um, dois, três. Eu me afogo em solidão. Vocês! Lights flash. curtir, tamo junto, moleque. Todo mundo que veio curtir, agora tá na hora de tremer. Júnior considerado. E Tom Mix estão juntos no novo Rubi Light. Só quem é fã clube do Rubi, levanta a mão que eu quero ver aí. Pra falar a verdade, fizemos história, mas sempre estará nos corações da gente. Os DJs Júnior Considerado e Tom Mix estão juntos no novo Ruby Light. E bora dar uma recordada! É o Ruby Light, é o Ruby Light, é a nave mirim que chegou para ficar. É o Ruby Light, é o Ruby Light, é a nave mirim que chegou para ficar. DJ Júnior Considerado, esse é o DJ que vai detonar. DJ Júnior Considerado, agora são as balas, ele vai tocar. Onde é que eu encontro? A rave vem pra Maramba! A cara de brava que me lava louca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes. Quem tá chapado, levanta tudo e canta aí! Eu tô na rave, usando o Duke Golden. Sempre cajado, no bolso de malote. Consequentemente vai rolar o peito certo pra ele indicar. Essa noite vai ser foda. Fazendo aquela marca frente, pique, pique, pique, tá correndo. É uma batida, na batida, na batida, na batida. Feito os momentos, quando jura faz amor. Toma aí, Eric Duke, tá apaixonado pela parte, meu amor. Fala, Mike! Fala, Mike! E o meu coração bateu forte e forte. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor! A violência resolve tudo. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem. Só quem tá chapado, levanta a mão. Quem tiver chapado, levanta as ruas, levanta as ruas, levanta tudo, levanta. Põe a mãozinha pra cima e grita. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera tudo, acelera tudo!